Eu não consigo te esquecer. Você de mim tá tão distante. Mexendo aqui por dentro, arrebentando tudo. E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, arrebentando tudo. Volta correndo e vem me ver. Mas me deixe tão sozinho. Sou teu menino, vem me proteger. Vem me trazer teu carinho. Vem. E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, arrebentando tudo, é pra tomar todas. E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, arrebentando tudo. E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, arrebentando tudo. E a solidão